Mário Brito, acabou a Assembleia Geral com a reeleição de um novo Mário Brito. E agora, como vai ser? Boa noite. Antes de mais, agradecer aos sócios que acabaram por me eleger e confiar mais uma vez em mim para estar à frente e ser o rosto do clube. E agora é continuar a trabalhar, tentar melhorar as condições de trabalho com que nós deparamos atualmente. Isso creio que será um facto que vai acontecer e vamos tentar, obviamente, com a dedicação de sempre, dignificar o clube como temos feito e fazê-lo crescer cada vez mais, solidificar o que tem que ser melhorado e melhorar. E mais de 2 anos de algum sacrifício, mas que com paixão e com o compromisso e comprometimento de todos os diretores, que sem eles será muito mais fácil, porque eu serei apenas o rosto desta direção e o trabalho que eles têm desenvolvido e vão continuar a desenvolver será tudo muito mais fácil. Uma nova direção com novos elementos, com pela primeira vez 2 elementos femininos, 2 mulheres, e a ideia de futuramente, e já numa Assembleia marcada para o dia 26, criar, ou pelo menos fazerem em Assembleia Geral, o pedido para a criação de uma SAD. É esse o caminho do Oliveira do Hospital? De facto, pronto, alguns rostos novos nesta direção, nomeadamente também 2 senhoras, que pensamos que é fundamental também para o clube. Relativamente à SAD, de facto, há essa possibilidade. O futebol sénior, como toda a gente sabe, é um custo muito elevado e o clube por si só não reúne condições financeiras para o conseguir suportar. Estamos a trabalhar e a alinhavar uma parceria que permita essa constituição, porque só assim nos facilitará o trabalho. Obviamente que o facto de uma eventual SAD não significa que o clube tenha os problemas todos por si resolvidos, e aquilo que eu faço aqui o apelo é de que nós possamos também sentir o conforto dos sócios e do comércio e da indústria em Oliveira do Hospital e de quem de facto gosta do Oliveira do Hospital, que contribua para que possamos também nós reunirmos condições para melhorar não só em infraestruturas como condições de trabalho para todo o staff, quer da equipe sénior, quer da formação, que o trabalho penso que deve ser reconhecido, quer no futebol sénior, mas acima de tudo também na formação, que tem sido um trabalho que nos últimos anos tem crescido de uma forma muito solidificada. E, portanto, será esse o objetivo para os próximos 2 anos. 2 notas só, mesmo finais. Eu sei que foi reeleito agora, mas naturalmente a partir de agora já está a pensar na próxima época. Tem uma próxima época pela frente onde tem que criar plantel, ou pelo menos fazer os acertos necessários do plantel. Tem um novo treinador, não sei se Nuno será o treinador do Oliveira do Hospital ou não, mas era uma pergunta que também lhe faço. E depois mais uma época que não vai jogar em Oliveira do Hospital, vai jogar em Tábua. Começando pelo fim, obviamente que a equipe sénior terá que continuar a jogar em Tábua, não, isso é uma realidade que já toda a gente sabe e não vamos estar aqui a continuar a batalhar nesse assunto. Relativamente a jogadores, atletas, equipe técnica, nada está decidido, como é óbvio, começámos apenas hoje a ser eleita a direção. Só a partir de segunda-feira é que começaremos a pensar nisso, porque neste momento não há compromisso com ninguém, nem com treinadores, nem com jogadores, e portanto isso será um assunto que teremos que ainda discutir internamente, como é que será feito e de que forma é que vai ser feito. Mário Brito, felicidades, obrigado, e por mais vez estar à frente do Oliveira e dar a cara por mais um novo projeto para esta equipe de Oliveira e para a Liga 3, naturalmente. Obrigado, eu.